Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jorge Fizolino, aqui tá. Hello. Evanilson de Freitas. Olá, jovens. Bruno foi comprar cigarro. Bruno não tá aqui, né? Não, melhor é voltar, né? Em algum momento ele volta, né? Será? Olha só, hein? Olha só, vamos falar sobre um jogo que nós estamos aqui fissurados. Em algum momento pode ser que ele apareça no podcast principal do 99 Vidas. Provavelmente ele vai aparecer. Praticamente, né? Certeza que irá aparecer. Só vai dar Nintendo aqui. As pessoas estão esperando Baldur's Gate. Mano. Pessoal do grupo, ontem a gente gravou e mandou lá no grupo onde deu spoiler dos temas. Não, não é spoiler, né? Que é só spoiler. Top 1, top 2, top 3. Eu botei até top 5, eu botei top 4, top 5 e... Que nem vai existir. Aí o cara, o Baldur's Gate, eu falei, cara, ninguém jogou não. Já tira, já não vai esperando muito isso aí não. Ai, ai, ai. Mas o Zelda todo mundo jogou. E qual outro jogo que todo mundo vai jogar, Jundir, esse ano? Super Mario Wonder, né, cara? Porra, bom pra caralho. Já tivemos a oportunidade de jogar aqui. O Evandro já zerou, inclusive. Caiu do caminhão, no bônus eu posso falar, né? Caiu do caminhão uma semana antes. E eu joguei tal qual um animal, mano. Lembrei justamente a época do Zelda, filho. Botei... Deixa eu ver se é bom. Foi ver, eu já tava no terceiro mundo. Foda-se. Cara, Super Mario Wonder... Catando tudo. É, sem força da... né, sem hipérbole nem nada. Eu acho que é um dos melhores jogos Mario 2D, assim, já feitos da história aí, sabe? Que loucura, gente. Desde... Eu acho que é um dos melhores Mario. Pode contar os 3D junto. Contando... Dá pra fazer um top 5? Top 5 Mario, assim? Tá. Sem colocar em ordem. Sem colocar em ordem, tá? Ah, sem colocar em ordem? Sem colocar em ordem. Eu botaria ele no top 5, talvez até no top 3. Mas a gente considera o Mario 64 dentro desse top 5? Eu não boto, não. Hoje não bota mais. Não. Eu botaria, com certeza. Mario Odyssey. Eu boto. É o meu número 1. O Mario Galaxy. O Mario Galaxy joga vôlei. Não, ele só é reserva do Mario Galaxy agora virou um padeiro. Ele só não é o meu ponta titular no meu time. Não, esquece o negócio de top 1 e top muitos aí. Top 5, numa coleção de top 5, o Odyssey estaria? Eu boto. Eu também boto. Tu bota, Felipe? Claro, com certeza. O Mario Galaxy, colocaria? Também. Com certeza. Muito. Também coloco. Vamos ver mais aqui, mais Mario que entraria. Super Mario World, talvez? Ai, o... Pela nostalgia, o pacote, esse pacote novo do Switch aí, o 3D World e o Bowser's Fury me pega muito, mano. Eu também, cara, esse daí é maravilhoso. Esse, mano, eu colocaria muito mais pelo Bowser's Fury do que pelo 3D World. Pra mim é melhor do que o Mario 64, por exemplo, sabe? Então, pra caralho. Eu não, botaria Mario 64 ainda. Mas, tipo assim, eu gosto também do 3D World com Bowser's Fury. Eu acho que dos 2D, talvez teria um jogo só. Eu acho que tá ou 3 ou Mario World. Super Mario 3? Super Mario Bros 3, eu acho que pela... Cara, Super Mario 3, eu jogo hoje, eu continuo sentindo a nostalgia. É bom demais, né, mano? Puta, musiquinha, os mundos. Gosto, assim, de estar jogando um clássico. Então, assim, esse Wonder, que a gente vai falar, as primeiras impressões dele, cara, ele deu muita impressão do Mario 3 jogando, tá ligado? Sim. Muito, muito, muito. O estilinho do mapinha, que você navega entre as fases, os power-ups, os inimigos... Me lembrou muito a época de jogar a primeira vez o Mario 3. E, tipo assim, esses Marios 2D que vieram pós-GameCube ali, né? Wii, Wii U. Eu não ligo muito pra eles, não. E 3DS também, né? E DS também. Eu não ligo muito, não. Assim, são jogos, ok. Pra mim, por isso que o meu ranking seria basicamente Marios 3D. Mas esse Wonder, ele até tem um certo espírito dos 3D misturado, porque ele tem uma ideia um pouco mais de exploração, né? Pelo que eu senti até agora, eu tô no terceiro... Terminei o terceiro mundo. São, acho que... Pelo menos pelo que eu tô vendo ali, são 6, né, eu acho. Mas pode ser que tenha uma a mais, né, não sei. Pode tem ser a mais, mais tem a mais, então. Confio. Mas até porque o jogo é muito sobre essa parada de segredos, né, você descobrir coisas na fase mesmo. Então ele tem um aspecto maior de exploração dentro da própria fase, descobrir segredos e você usar habilidades diferentes, né, você rejogar fases com habilidades novas ou habilidades que você não tava naquele momento porque você perdeu o power-up ou qualquer coisa do tipo, pra você acessar lugares, né. Então eu acho que ele tem essa mistura jogando muito a favor dele, essa ideia da exploração que não tá tão presente nos outros Marios 2D, assim. Até porque não tá presente na maioria dos jogos 2D, né? E a outra coisa que ele me lembra muito, até falei com o Evandro e ele matou na hora o jogo que eu lembrei, que era os Raymans, feitos na UbiArt, né? O Rayman Origins e o Rayman Legends, que são jogos fantásticos de plataforma 2D. Sim. um gráfico lindo desenhado, né? Feito na UbiArt Framework, que era uma engine que a Ubisoft usava na época, hoje em dia não usa pra nada. E que tinha muito esses elementos das fases curtas, mas que eram muito diferentes uma das outras. E que eram fases que tinham muitas essas paradas do... dessa maravilha, né? Dessa sensação de surpresa e de deixar a boca aberta com as coisas que estavam acontecendo. Era um jogo que era muito musical, né? Demais. E o Mario também tem esses segmentos, né? Esse daqui é muito musical, né? Ele tá me lembrando muito esse jogo. Então, ele tá uma mistura legal de influências de jogos de plataforma de algo que a gente teve recentemente com o nível Nintendo de entrega, né? Então, realmente é um jogo que eu tô gostando pra caramba também. Ah, em termos de jogabilidade, tá excelente, né, cara? É o Mario... E é um pouquinho diferente, né? Que o Mario anda meio que na diagonal agora nesse jogo, né? Ele não é bem lateral, né? A pose dele é meio... Tipo, você tá se movimentando lateralmente, mas a pose do personagem, ela é meio de diagonal, né? E até a animação dá uma sensação diferente. Parece um negócio mais, sei lá, mais fluido, mais realista até, o que é uma coisa engraçada. Sim, eles estão pegando... Como é que ele andaria de verdade, né? Assim, dentro desse mundo. Não, e ele tem profundidade animal, ele vai lá pro fundo do cenário. Exatamente. Às vezes ele vem pra frente do cenário, é muita coisa diferente. O cenário de fundo, ele não é só pra compor, né? Não é só gráfico. Não é só pra ficar bonito, sabe? Existe uma razão. E, cara, eu acho isso fantástico, porque faz o jogo ficar mais... Eu tô jogando agora ele aqui, tá? E tem coisas assim que você vai descobrindo coisas na fase, cara. Tá estupefato. Você vai descobrindo, caramba, né? Tem muita coisa escondida, mano. Vocês não jogaram tanto ainda, mas é muito... Ele tem um dos power-ups que tem, ele te ajuda a achar essas coisas escondidas. Ele é uma da exclamação, esqueci o nome dele em português, mas ele fica brilhando, tá ligado? Quando tem alguma coisa. E às vezes, mesmo com essa indicação visual que tem alguma coisa ali, você fica... Caralho, beleza, o jogo tá falando que tem coisa aqui. Mas cadê? E ele tem muita coisa. Porque a progressão se dá no... Que você tem que pegar aquelas duas frutinhas lá, né? Super... Uhum. Sei lá o que, fenomenal. E mais. Wonder Flowers. É. E Wonder Seeds, né? Seeds, sementes fenomenais. E as três moedinhas roxas, que cada um dá 10 moedas que você usa pra comprar as paradas lá. E aí tem fases que tem coisas além disso. Secretaça, tá ligado? Fases com dois jeitos diferentes de passar a fase e tudo mais. Então, assim, são fases curtas, 1 minuto e meio, algumas, 2 minutos. Não é fases muito longas, mas dentro dessas fases de tamanho que é aparentemente curto, tem muito conteúdo, mano. Muito conteúdo. E uma coisa que me fez não querer parar de jogar foi... Toda fase tem uma coisa nova. Todas. São mais de 100 fases. Como elas não são muito grandes, né? Os caras conseguem em toda fase ter um diferencial mesmo. Toda inimigo fase, tem inimigo que às vezes tem em uma fase só. A fase é sobre aquele inimigo, né? É muita doideira isso, mano. E é muito legal, mano. Porque é isso que faz você querer jogar um jogo, sabe? Ele te trazer cada vez mais novidade. Ou ele te segura pela história, ou por jogabilidade e tudo mais. Mas quando a gente fala assim, fator replay, que faz querer o jogador ficar continuar jogando, eu acho que essa é a principal parada, sabe? Porra, se ele passar 3 fases que for exatamente igual, o Mario correndo, pulando na tartaruga, igual era antigamente, é meio foda hoje em dia, tá ligado? E nesse não, mano, tem muita coisa nova, cara, muita coisa nova. Teve uma matéria que mandaram que eles tiveram 2.000 ideias pra esse jogo. Caraca. Seja de inimigo, seja de power-up, caralho, eles foram refinando e deixaram só essas aí. E eu acho que caberia, podia ter o dobro, tá ligado? Ele podia ter o dobro de tamanho. Tem 112 fases, se eu não me engano. Tem mais de 100, com certeza. E todas as fases são interessantes, mano. Não tem uma frase que você passa e faz assim... passei, né? Todas têm um flavorzinho de alguma coisa que te faz dar aquele sorrisinho de gostar de jogar videogame. E tem a parada também, Evandro, do... Tipo, quando você pega a estrela, né? E aí começa a cair as estrelas cadentes lá e... E aí você tem que ficar coletando as estrelas pra poder aumentar o tempo, né? Da invencibilidade ali, né? E você poder abrir coisas no mapa, assim. Tem muitas coisas legais, assim, e que são surpresas. Quando eu vi no trailer, por exemplo, aquele lá, você se transformando num elefante, eu achei estranho. Eu falei, caraca, mano, que loucura essa cara me tenta fazendo aqui, caramba. Quando eu fui jogar, eu falei assim, entendi, gostei demais, sabe? É muito foda, mano. O elefante é um dos mais legais. É a coisa que você não espera. E a animação, tipo, o esmero da animação, cara. Sim. Quando você entra no cano, que é um cano lateral, ele faz o efeitinho jogando com o Mario. O chapéu fica pra trás. Aí ele estica a mãozinha, pega o chapéu e puxa de volta, tá ligado? É. Tipo, ele não simplesmente entra no cano. Tem muito frame de animação pra todas as movimentações e todos os personagens. A Nintendo é muito foda, mano. E tem um negócio que você pode jogar com diversos personagens, né? Sim, já começa. Normalmente a turma começa com o Mario, porque você é padrão, mas você pode escolher qual você quiser ali, né? Pra jogar com o Luigi, com. É, tem todo mundo, só não tem o Toad. Você reparou que não tem o Toad? Não tem, né? Por que será? O Toad, o nosso Toad? Ah, você tem que jogar aí pra descobrir. Ih! É spoiler aí. Mas não tem ele pra jogar, não. Tem os, é. Tem os outros Toad coloridos lá. Cara, que maneiro, hein, mano? E aí ele tem um modo Nintendo também que, mano, na maioria das fases, se a pessoa for inventar de jogar, não ajuda. Que é o Yoshi e seus amigos lá. Um monte de Yoshi e tem um... Como que é o nome em inglês, Felipe? O Ledrão. É o... como é que ele chama? É Nibet, eu acho. Eles são invencíveis. Que é, os coelho, é tipo um coelho, né? Esquisito. É. Eles é não tomam dano e eles... Mas não, eles não só... usam power-up. Exato. Por isso eu tô falando que se eu vou... Ah, vou usar eles aqui pra ser mais rápido. Eu tava tentando rushar, pegar todo, fazer 100% usando isso aí. Tem fase que é pior, pô. Porque você precisa do quebrar um bloco pra pegar um bagulho com a tromba do elefante. E aí o Yoshi não quebra bloco com a linguada. E aí o que, que adianta, tá ligado? Você tá com o Yoshi. Então eu achei legal eles colocarem isso, mas não necessariamente você vai passar a fase tão mais fácil por isso. E tem localização também, né? Legendadinha em português, tem uma dublagemzinha legalzinha. A florzinha. Muito foda. Florzinha que fala. Que dia lindo! Vamos lá! A florzinha eu achei bem legal, cara. Você me achou! Tem uma galera achando ela meio irritante, porque eu acho que tem várias piadas tão boas. Não, tem muita piada. A maioria das piadas é boa, mas tem hora que ela dá uma irritada mesmo. Eu curto, eu curto. Quando você tá tentando florzinha. Fazer uma coisa 20 vezes e você perde 20 vidas e a flor fala. É a mesma coisa. É, porra, eu sei que é por aí, mas não tô conseguindo pular, caralho. ontem eu passei por um desses, tá ligado? Eu tentando fazer um pulo mó difícil lá na fase de ritmo. E o caralho da flor toda hora. É por aqui! E eu, porra, não me diga, sério mesmo? Você acha que eu não tô vendo essa moeda aí? Só que eu não tava conseguindo pular. Mas o geral é bem boa, mano. O mapa tá tão bonito, né, mano? O mapa? Tudo, mano, tudo é muito lindo. Tem umas. É que vocês não chegaram ainda. Mais do meio pra frente tem umas fases de. Tem umas nuvens, tá ligado? Uhum. Caralho, que nuvem fofinha, mano. O modelo 3D das paradas é muito bem feito. Muito esmero e polimento. Existe uma pergunta toda vez que sai um jogo do Mario, a gente sempre faz, né? Como é que a Nintendo consegue, hein, mano? É doideira. Depois de tanto tempo fazendo esse jogo, conseguir os caras se renovam. Com o mesmo personagem. Porque tem muito tempo que não tem o Mario 2D, né? Eles fizeram os dois Mario Makers, assim, e o 2 tem muita fase feita por eles e tal, mas era... No fim das contas, acaba sendo um remix, né, de coisas que você já viu até. E às vezes uma ousada com algumas coisas, mas um jogo novo desse tinha um tempão, né? Acho que é isso também. Saber espaçar os jogos. Isso da tradução, é legal o Felipe tá jogando em inglês também, pra gente ver se tem no... Ele tem a brincadeirinha com o nome dos inimigos, Felipe, nas fases? Tipo, o nome da fase é tipo uma piadinha com o nome do inimigo? É, não, e o que o inimigo faz também. Por exemplo, tem um inimigo que chama Pulusco. Aí são aqueles que ficam pulando no ritmo da música. Ah, tá. Eu não sei se eu percebi isso. No, tinha uma musiquinha tipo Locoroco. No português tem, praticamente todas as fases tem essa brincadeirinha, esse trocadilho. O nome do inimigo é uma parada, é o que ele faz, tá ligado? Eu vou prestar atenção, eu não depois tenho que prestar atenção, muita atenção no que o inimigo tá fazendo. Mas ele, até nisso o eles pensaram, dele, assim. e a tradução é bem feita também. A parada do ritmozinho é muito, muito engraçado, né? Porque dá a impressão que a gente não tá jogando Mario, né? Parece um outro jogo, assim, e... E combina, né? É uma loucura visual, né? Porque... É, tem fase que é doideira. E ainda mais quando você pega a super moeda aí, né? Que aí muda a jogabilidade, acontecem umas coisas meio psicodélicas e tal. Mas é gostoso de jogar, mano. No fim do dia, todo jogo tem que ter isso, tá ligado? Ser gostoso de jogar. Seja ele um jogo super difícil, um RPG, um jogo de luta, eu acho que você tem que ter o prazer de estar controlando o boneco. E o Mario entrega isso, caralho, de tonelada. E você vai pegando as habilidades, né? Tipo, tem aquela habilidade quando você pega ali no começo do giro, né? E aí você... Sim, faz dar uma voadinha, né? Aperta o R e ele dá uma piruetinha, né? Ele fica dando a pirueta assim. Cara, essas são coisas que em outros Mario já estava liberado, né? Esse girozinho, né? Você apertava o A no Super Mario World, por exemplo, né? Você aperta o A e ele dá esse girozinho pra matar alguns inimigos, né? Mas aqui você vai liberando, né, habilidades, né? Eu acho legal também. É uma forma isso de você... Isso é muito foda. E é escondidaço, tá? Eu terminei e tava faltando, sei lá, umas 10 ainda. Aí depois eu saí fazendo a rapa nas fases e fui achando. E tem os desafios dessas badges aí, que é bem legal também. Que ele vai te ensinar como é que usa, né? É na área treino, né? Tem uma áreazinha de treino, né, que você faz. É uma fase mesmo. É um desafio, é. E você ganha até uma Wonder Seed mesmo, só que aí... E muitos deles é o jeito que você consegue os badges aí, fazendo isso. É, você só consegue jogar esse desafio com conteúdo em português é para-chapéu, aquele que dá uma voadinha, não tipo tem, um paraquedas, é. Não tem vida, né? O negócio exato. É você completar e você só joga com essa habilidade e você tem que passar a fase usando ela. É tipo um tutorial, só que você joga, né? Vai aparecendo ao longo do jogo. É. Mas é bom demais, nossa, mano. Façam mais jogo, Nintendo, porque seus jogos esse ano, puta merda. O que é que a Nintendo tem de promessas de jogos aí? Tem o remake do Mario RPG. O Mario RPG vai sair também, né? Também vamos pegar no dia no nosso Game Pass. Tem... Eu não sei se pra esse ano tem mais alguma... Ah, tem o WarioWare, eu não sei se é esse ano. Ou é começo do ano que vem, na verdade, agora. Vai ter o jogo da Peach, né, que eles mostraram, que é o da... Parece ser bem legal também. Peach Showtime, né? Showtime, acho isso aí, eu acho. O Zelda Wind Waker nunca vai sair pro Switch, não? Ah, ainda tem tempo, né? Mas ainda não tá anunciado nada, não. O da Peach é o ano que vem, né? É. Esse ano vai ser o Wario. O Wario sempre gosta. O Wario esse ano? O Wario é? Esse ano, tava na dúvida. Logo aí, começo de novembro. Eu fiz uma pesquisa aqui, o que tem disponível pro Switch é o Breath of the Wild, o Ocarina of Time, né? Que é o Majora's Mask, né? O Master Quest, o Link's Awakening, o Sky Sword e o Tears of the Kingdom, né? Podia ter o Wind Waker, hein? Pelo amor de Deus, hein? Em algum momento vai lançar, né? Já tá sempre fazendo esses especiais aí, né? É, ainda tem tempo. Cara, eu vou continuar jogando. É um jogo que eu tô gostando bastante. Tinha passado um tempinho sem jogar videogame. Nem o Zelda eu zerei. Eu acho que ele vai me impulsionar a querer a concluir o Zelda. E aí eu vou continuar o Zelda. E aí eu vou jogar. E aí eu vou me perguntar. Cara, por que eu parei de jogar? Uhum. Mas não faz nem sentido isso. É isso. Né? Às vezes acontece, né? Você tá gostando muito de um jogo. Aí por alguma situação... Você tem que passar um tempinho sem jogar e você deixa lá. Acontece deixa alguma lá, coisa na vida, né? Porque é assim que as coisas acontecem. Às vezes tem que parar por causa disso. Exato. Mas continuarei jogando aí. Tô bem, bem empolgado aqui com o Super Mario. E tô jogando diferente do que eu jogava antes, tá? Eu jogava na TV. Mas, curiosamente, o Mario, eu tô bem de boinha de jogar no próprio Switch, cara. Não sei o que é que tá rolando. Eu fui jogar na TV também, mas eu fico trocando. Nem sei se meu Switch funciona fora da base. Se tiver quebrado a tela dele, nunca saberei. Paguei caro na TV pra isso. Cara, mas é porque eu tô bem confortável jogando com ele aqui de boinha assim, sabe? Pô, outro dia eu tava jogando na rede. Ó, oh, caramba, que tava aqui. E o controle? O controle não é pequeno não, leproso? Ah, de boa. Joy-Conzinho de boa. O meu Joy-Con tem drift, que é um problema. Aí. Mas, e quando ele tá na TV, eu uso outro controle. Eu uso um adaptadorzinho e uso o controle do Play 4 mesmo. Mas aí, pô... Paciência. É o trade-off que eu tava deitado, né, na rede. É, sim. Não tô nem se compara. Tá ligado? Vai levar a TV, né? Pulo pra área. É isso. Espero poder falar sobre Super Mario Wonder muito em breve, no 99 Vidas aí. Agora, né? Falando de todas as fases, todos os mundos, detalhando um pouquinho mais. Isso aqui foi bem superficial, né? Renderia. Pode ser que renderá um grande programa. Principalmente por causa das músicas, né? Tem muita música boa aí. Eu quero falar um pouquinho mais sobre elas e tudo. E como é que a Nintendo consegue fazer isso com as músicas também, né, cara? Caraca, é absurdo o negócio de trilha sonora dos jogos Mario, né? Como são boas as trilhas, né? Impressionante. Fechamos, jovens. Eu sou o Júnior de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Evandro de Freitas. Fechamos aqui mais um 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau. Onward and up. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da